Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados, secção de Pernambuco. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados de Pernambuco. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Pernambuco. Senhores advogados, senhores juízes da Justiça do Trabalho aqui presentes, funcionários da Justiça do Trabalho, minhas senhoras, meus senhores, o excesso de afazeres e de preocupações me levariam, em outras circunstâncias, a hesitar quanto à aceitação do convite que me foi feito para fazer uma palestra na Ordem dos Advogados. Mas o apreço que eu tenho a esta casa é tão grande, tão vinculado me sinto à Ordem dos Advogados de Pernambuco, que não poderia deixar de atender a convocação que me foi feita. Eu me proponho a dizer alguma coisa despretensiosamente a respeito de aspectos da advocacia trabalhista. Ao fazê-lo, devo, entretanto, de saída, fazer uma referência a que eu não poderia me omitir, ao fato de se encontrar presente um advogado, meu velho amigo, que eu considero o paradigma do advogado trabalhista. Quero me referir, creio que todos já sabem de quem se trata, ao doutor Moacir César Barros. Alguma coisa do que eu vou dizer representa quase uma repetição de um trabalho que eu apresentei num dos encontros de advogados de Garanhuns, e que, pelo tema versado, não pode deixar de ser abordado, dada a natureza do assunto que eu me proponho desenvolver. Não é que esse trabalho tenha algo importante, mas é que o que ali foi dito deve ser mantido, não só por refletir a minha convicção, como também porque os aspectos legais não foram modificados desde então. Eu me ocuparei aqui do delicado problema do patrocínio profissional dos advogados nos processos trabalhistas. Problema também relativo e correlato ao primeiro dos honorários advocatícios. Problema da representação de se o advogado pode ser preposto do empregador na Justiça do Trabalho, ainda que não seja empregado da empresa. Problema de se o estagiário pode recorrer, se o sindicato pode recorrer e quando pode. São questões que frequentemente estão sendo abordadas em processos trabalhistas e que têm, além do seu interesse jurídico, o inegável interesse prático. A consolidação da lei do trabalho permite que as partes postulem diretamente na Justiça do Trabalho. É a chamada amplitude do ius postulandi. Ao contrariamente ao que ocorre nas outras jurisdições, na Justiça do Trabalho, a lei é expressa no sentido de que as partes podem ajuizar reclamações independentemente da presença do advogado. Tem sido, de algum tempo para cá, muito questionado, e até há pouco tempo houve uma conferência, uma palestra de um juiz do trabalho nesta mesma casa, do presidente de uma das juntas de conciliação e julgamento desta capital, o doutor Josias Figueiredo de Souza, em que ele sustentou com muita firmeza o ponto de vista de que, em face do Estatuto da Ordem dos Advogados, não mais poderia prevalecer essa disposição da lei trabalhista que admite a presença da parte na Justiça do Trabalho sem a companhia do advogado. Estou convencido de que seria a solução mais conveniente, seria realmente de grande alcance que a lei determinasse a obrigatoriedade do patrocínio da causa trabalhista por advogado. A situação atual representa, como diz o ministro Russomano, uma inferioridade processual do empregado. Já todos sabem que geralmente o empregado se situa em relação ao empregador numa situação de inferioridade econômica. A essa inferioridade econômica se soma, inegavelmente, em muitos casos, uma inferioridade de natureza processual. Em que consiste essa inferioridade processual? É que o empregador, não sempre necessariamente, mas ele tem muito mais possibilidade de constituir um advogado do que um empregado. Então, é muito frequente o empregado se apresentar na Justiça do Trabalho desacompanhado de advogado, ou mesmo acompanhado de advogado, mas após ter apresentado a sua reclamação verbalmente, e a parte contrária, o empregador ter ao seu lado um patrono que necessariamente propiciará à empresa uma assistência mais completa do que aquela do trabalhador desassistido, trabalhador que não tem assistência nenhuma. Por outro lado, não se justifica que o empregado possa acionar sem advogado, porque as questões jurídicas que se apresentam no processo, evidentemente, não podem ser abordadas por lei. Como é que pode o empregado recorrer e interpor recurso de revista? Como é que pode o empregado contestar uma exceção de competência? Como é que pode aquele analfabeto, ou que se não seja analfabeto, mas jejuna em coisas jurídicas, contra-argumentar em relação àquilo que foi alegado pela parte contrária assistida por advogado? De tudo se infere que o sistema atual, geralmente aceito, prejudica o trabalhador e não condiz com o interesse maior da justiça. Procurando aliviar essa situação, surgiu a lei número 5.584, que atribui aos sindicatos a obrigação de, quando convocados para isso, prestar assistência judiciária trabalhista aos empregados, associados ou não, que percebam um salário igual ou inferior a dois salários mínimos. Atualmente, dois salários de referência. Evidentemente que isso representou um grande passo, porque antes do advento da lei 5.584, o sindicato poderia patrocinar ou não, a seu critério, a causa do associado que postulasse assistência. E agora essa assistência se torna obrigatória. Mas apesar desse passo positivo, a verdade é que aqueles trabalhadores que percebem salário superior a dois salários referência continuam desassistidos. Esses empregados também, muitas vezes, tão necessitados quanto aqueles outros que percebem salário mais reduzido, ficam naquela situação de desigualdade que eu acabei de expor. De sorte que eu estou convencido de que se torna urgente a reformulação da lei para que se torne obrigatório o patrocínio da causa trabalhista por advogado. Mas a solução não consiste apenas na reformulação da lei. Haveria necessidade de se montar uma estrutura para que essa assistência se tornasse realmente eficaz. Poderia atribuir ao sindicato a obrigatoriedade de conceder advogado ao trabalhador, independentemente do salário por esse percebido. Poderia cogitar também de uma outra situação, seria a constituição de advogados de ofício, para que, em relação às causas trabalhistas, com grande amplitude, fosse deferida a assistência a quem quer que provasse, dentro de critérios mais amplos que os atuais, o estado de necessidade. Falo em empregado, mas poderia também falar do empregador, porque há empregadores tão necessitados economicamente quanto os empregados. E há trabalhadores tão jejuns em matéria jurídica quanto os empregados. De sorte que o que me parece razoável é que se estabeleça, através de lei, a obrigatoriedade da presença do advogado e, correlatamente, se determine ou se estabeleça um sistema em que as partes possam facilmente obter aquele advogado que as defenderia. Quanto ao problema legal da revogação, de que estaria revogada a disposição da CLT que estabelece o patrocínio da causa, que estabelece a presença das partes independentemente de advogado, estaria revogado pelo Estatuto da OAB? Eu compartilho da opinião de Délio Maranhão. É que antes do atual Estatuto da OAB, já havia disposição análoga. E nunca se questionou, na vigência do Estatuto anterior atual da OAB, esse problema de que as partes poderiam questionar independentemente de advogado. O que se torna necessário é a reformulação da lei. O anteprojeto da consolidação da lei do trabalho, que está em análise estudo, que tudo indica será submetido logo mais à consideração do Congresso Nacional, resolve essa dificuldade e esse problema, estabelecendo essa obrigatoriedade. O problema correlato a este é o dos honorários do advogado. E, ao meu ver, assume uma peculiaridade digna de nota, tão somente pelo fato de que, no caso de um advogado patrocinar a causa de um empregado, o advogado, quer dizer, o advogado da parte contrária, que seria vencedor, não teria como receber da parte vencida, que é o empregado, os seus honorários. Nós sabemos que realmente isso ocorreria em grande número de situações. Quer dizer, o advogado da empresa, vencedor essa empresa, não teria como obter da parte vencida o pagamento dos seus honorários. Isso, ao meu ver, é uma situação difícil de contornar, mas só ela não deveria servir de óbice a que se estabelecesse a obrigatoriedade desse patrocínio profissional, recebendo os empregados, recebendo o advogado os seus honorários, sempre que as condições financeiras da parte vencida o permitissem. Diz a lei também um outro aspecto da minha palestra de hoje. Diz a lei que o empregador, artigo 143 da CLT, poderá se fazer representar na audiência por preposto que tenha conhecimento dos fatos em apreciação. As expressões da lei levaram à jurisprudência, eu diria a jurisprudência predominante, a adotar o entendimento de que um advogado somente pode funcionar representando a empresa como preposto, se for empregado dessa mesma empresa. A dedução se faz, essa conclusão se tira, vamos dizer assim, do fato de a lei se referir àquele que tenha conhecimento do preposto, deva ter conhecimento dos fatos em apreciação. Nunca entendi dessa forma. Nunca entendi. Sempre sustentei que a empresa, o empregador, pode se fazer representar por qualquer pessoa que ela entenda que tenha conhecimento dos fatos em apreciação. A empresa, quando indica o preposto, ela está correndo um risco. O risco da designação de uma pessoa cujas declarações em juízo obrigarão o preponente, obrigarão a própria empresa. De sorte que, se ela indicar alguém como seu preposto que não tenha conhecimento da matéria de fato, evidentemente a empresa sofrerá os prejuízos decorrentes da ignorância daquele que deveria esclarecer o juízo a respeito dos fatos que serão submetidos a julgamento. Ademais, se a lei fala que o preposto deve ser alguém que tenha conhecimento dos fatos em apreciação, não se pode inferir daí que o preposto, só por ser empregado, só pela circunstância de ser empregado, tenha conhecimento dos fatos em apreciação. Sobretudo nas grandes empresas, nas empresas que têm grande número de estabelecimentos, que têm grande número de empregados, de organização complexa, frequentemente o preposto, o empregado que é indicado, não pode ter conhecimento direto daqueles fatos em apreciação. E só que o meu entendimento, na interpretação do artigo 143 da CLT, é de que a empresa pode indicar qualquer pessoa como seu preposto, apenas podendo ocorrer que, se o juiz indagar desse preposto, que ele não tem, e ele, o preposto, declarar que não tem conhecimento dos fatos em apreciação, aí, empregado ou não esse preposto, aí o juízo tirará dessa, extrairá dessa declaração do preposto as consequências processuais cabíveis. Porque se o preposto não sabe esclarecer empregado ou não, evidentemente a empresa sofrerá prejuízo em decorrência da falta de esclarecimento que deve ser feito pelo representante indicado pelo empregador. O novo Código de Processo Civil estabelece no artigo 344, que é deveso a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Mas diante desse dispositivo, que teria, segundo muitos, aplicação subsidiária, aliás, é respeitável esse entendimento, alguns juízes trabalhistas vem negando ao advogado preposto, ao advogado que é preposto, que cumula a condição de advogado com a condição de preposto, o direito de assistir, o interrogatório da outra parte. Trata-se matéria delicada, porque se ele fosse apenas preposto, não haveria dúvida, ao meu ver, quanto à aplicação da norma no Código de Processo Civil. Mas ele sendo advogado, preposto e também advogado, será lícito ao juízo obstar não ao preposto, mas ao advogado, a presenciar o interrogatório da outra parte. Recentemente, essa matéria foi objeto de apreciação em mandado de segurança julgado pelo TRT da Primeira Região. Estabeleceu aquele tribunal que prevalece na hipótese a condição de advogado, a condição do advogado. O direito de permanência do advogado preposto no recinto da audiência decorre do Estatuto da OAB, que assegura o mesmo a permanência em livre trânsito dos órgãos judiciais, em sessão ou fora dela. Esse me parece também a interpretação mais correta que se pode dar nesse caso em que o advogado é cumulativamente patrono e preposto. Não se poderia dar mesmo, ao meu ver, uma interpretação restritiva, porque essa interpretação restritiva tolheria o exercício da atividade profissional pelo advogado. Pode o preposto recorrer? É uma indagação que interessa aos advogados. Porque se o preposto pode recorrer, nós teríamos a usurpação de um ato típico de advogado, porque não é advogado. Esse aspecto me parece muito importante. Muito tempo se admitiu, e ainda hoje há quem admita, que o preposto pode recorrer. Aquele que é tão somente preposto. Eu não quero me referir àquele que acumula a condição de preposto como advogado, que ele estaria recorrendo não como preposto, mas como advogado. Mas aquele que é exclusivamente preposto, que até pode ser bacharel em direito, mas não está nos autos constituído como advogado. Pode o preposto recorrer? Entendo que não. Porque, além disso, ferir o princípio segundo o qual somente pode praticar ato de advocacia um advogado ou alguém habilitado na ordem dos advogados. Além disso, a legislação trabalhista, ao se referir ao preposto, concede a esse preposto a faculdade de representar a parte nas audiências. Ora, se a faculdade é de representar as partes na audiência, Então, evidentemente, esse poder do prepúcio se esgota em primeira instância. Se esgota em primeira instância. Dúvida houve também, hoje me parece superada, a respeito de se o estagiário pode advogar. Pode advogar, não. Se o estagiário pode recorrer. Mas, embora o Estatuto da Ordem seja alguma dúvida sobre isso, existe o provimento da Ordem dos Advogados, muito claro a respeito, de sorte que eu tenho como pacífico ninguém mais autorizado para dar essa interpretação que a propósito dos advogados, de que o estagiário pode recorrer. Pode o sindicato recorrer? Pode o sindicato recorrer? A lei concede ao sindicato, artigo 691 da CLT, o poder de representar os seus associados. A disposição em caráter genérico. Mas nós observamos que existe também na lei trabalhista um artigo, o artigo 872, parágrafo único da CLT, que diz expressamente que nas ações de cumprimento, naquelas ações que visam a execução de uma sentença normativa, poderá o sindicato reclamar a diferença salarial, poderá reclamar em nome de associados a diferença salarial, independentemente da outorga de poderes. Essa é a única hipótese da lei trabalhista em que se admite que o sindicato possa postular em nome de associados, independentemente da outorga de poderes. De sorte que, salvo essa hipótese, eu não posso compreender como é que o sindicato possa representar judicialmente o associado e, muito menos, interpor recurso em nome do associado. Eu entendo que a interposição do recurso é privativa de advogado e, no processo trabalhista, pode não ser através de advogado, dada a amplitude do jus postulante a que já me referi, mas não posso compreender como o sindicato possa recorrer de uma decisão sem outorga de poderes, porque isso também representaria uma atribuição ao órgão sindical de um ato que é privativo de advogado. Mesmo nos casos que o sindicato pode recorrer, eu entendo que só pode fazer através de advogado. Eu não posso admitir, isso me parece que contraria toda a sistemática do nosso direito, que o presidente do sindicato, o diretor do sindicato, possa recorrer de uma decisão em nome de um seu associado, sem ser por intermédio do advogado do sindicato. Mesmo na hipótese que o sindicato pode recorrer, deverá fazê-lo através de advogado constituído pelo sindicato. Outro aspecto que eu quero me referir e que me parece digno de nota é a atuação do advogado na hora da conciliação. O sentido ético que deve orientar a atuação do advogado na fase de conciliação. Nós sabemos que nessa fase as partes é que sabem das suas conveniências. Na hora que se propõe um acordo, que se cogita de um acordo, as partes devem falar livremente. Nessa hora, a interferência do advogado chega a ser descabida. Mas numa visão realista das coisas, temos de admitir que o advogado exerce em relação ao seu constituinte uma influência. Quer dizer, o constituinte segue a orientação do advogado. O advogado é que vai dizer ao seu constituinte até onde ele poderá chegar para conciliar. E muitas vezes, pode ocorrer, não sei se ocorre muitas vezes, mas pode ocorrer que nessa hora um outro advogado deixe de se conduzir na conformidade dos princípios éticos que orientam a atividade profissional. No afã, talvez, de perceber honorários, então pode o advogado, não deve fazê-lo, nem sei se necessário fazer, mas é admissível que socorra, pode o advogado induzir o seu constituinte a um acordo ruinoso. Está me parecendo que nessa hora o advogado deve se imbuir de uma forma peculiar daqueles princípios éticos que orientam a sua profissão. Cabe ao advogado estimular, eu quero admitir que cabe ao advogado estimular a conciliação, porque a conciliação é mesmo o objetivo primordial da justiça do trabalho. E, além disso, pode ser, e frequentemente o é, uma solução que melhor consulte aos interesses das partes incertas, inseguras, quanto ao destino das suas pretensões. Mas o advogado, nessa hora, ele deve esclarecer corretamente o seu constituinte. Deve dizer da conveniência do acordo no caso concreto, até que ponto pode a parte transigir. A partir daí, a transigência se tornaria prejudicial ao constituinte. Tudo isso, evidentemente, em termos de orientação e de aconselhamento. Essas as observações que me parecem mais dignas de atenção a respeito do assunto que acabei de abordar. É possível que alguma coisa ou muita coisa do pouco que eu disse seja susceptível de controvérsia. Eu diria mesmo que eu nada disse que não seja susceptível de controvérsia. E essa controvérsia, aliás, se reflete nas decisões dos tribunais e nos comentários da doutrina. De sorte que a minha pretensão maior é apenas de suscitar determinados problemas e me daria por satisfeito se os comentários que acabei de fazer ensejassem alguma indagação.